Oi, Salvador, bom dia, eu tenho 3890, ponto para 90, pronto. 069, Campinas 360, informação hotel, copia. Afirmo, tem que ter informação hotel. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 16. Controle 119.8, aciona 5575 no transponder. Bom dia, 5316, identifique na proa de pelo para executar a chegada bom, desça para 2000 pés. Gente, o trip isso acha mais lente. O trip tinha sido programado para bom, depois foi autorizado a man. Agora já está mantendo a proa de Amanda, né? Poderia prosseguir nessa proa? Poderia, foi o Centro Recife que pagou a man para o senhor? Afirmo, primeiro ele pagou bom e logo em seguida pagou a man. É, às vezes o centro não sabe o que quer. Vou ir na proa de Amã para executar a chegada Amã, livre ele, se desça para 2000, 1011 é o ajuste, informe estabilizado. 2000, 1011, grato, trip, mantém na proa de Amã. Controle da 3153, estabilizou o ILS. Torre agora, 18.6, bom pouso. Obrigado, bom dia, tá me levando. Controle Salvador, bom dia, web 5722. 5722, conforme autorizado, vigilante. Vigilante, 5722. 77 ao transponder, gol 1642. Protejamento correto, chame pronto, pushback, treinamento. Confirme o portão que se encontra? Está no gate 612, 1642. Sim, chame pronto no 612. Chamará. TAM 3201 no chame Recife ou no 3325? 3325 Recife, 3201, obrigado, bom dia, senhor. Yeah. Oi, Salvador, muito bom dia, TAM 3153. Salvador, TAM 3153. 3153, 20040, grau 049, checa trem, livre pouso, pistão zero. Livre pouso, trem baixado travado, TAM 3153. 3890, decolou os 23, controle 19.8. Bom dia, 19.8, 3290. Salvador, bom dia, TAM 3890, cruzando 1900, Bucaracaju. 3890, conforme autorizado, vigilância. 7, TAM 3890. E me chamando para a cópia, Galeão, 360. Nível 340, é o gol 1605. O 1605 ainda não possui o plano no sistema, confirme a EOBT? Tem um bom voo, serviço radar encerrado. Dia. Obtiveram o plano, estarei copiando, ok? Gol 1605. Tá ok, né? Escuta, obrigado. Táxi. Confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa, Foxtrot Eco Sierra. PAB 03, autonomia 5.6, alterna Galeão, Fox Eco Sierra. Sim, destaque autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0, no ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, ajuste 1-0, 1-1, bom voo. Juliette Alfa, é o ponto de espera da 1-0, com torre na 1-1-8-6-0, foco FCA. Solo operante, na torre. Ok, sim. Salvador, muito bom dia, Altan 3153. 3153, bom dia, táxi Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, vai reportar Altan 3153. Tenho o perfil 3890 e aguarde para chamar Recife. Bem. O Web 5722, chame o centro Recife, 12685. 2685-5722. Controle, bom dia. Papá Romeu, Papá Cia Eco, com a informação hotel. Identifique, decimal 040, chegada Bonf, o Papa Serra Eco. Para o 40, identificado, Bonf. Salvador, bom dia, Gol 1897, centro da hotel. Gol 1897, informação hotel confere, autorizado com fins, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Pesulu, 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5014 no transfundo. Autorizado com fim 360, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Quando intercepta a Upper Zulu 16, 1198, controle 5014, transponder, o voo 1897. Gol 1897, cotejamento correto, confirme o portão que se encontra. No 8, portão 8. Sim, chame pronto, pushback acionamento, gol 1897. Chamará para pushback de acionamento, 1897, obrigado. Tan 3153, ingressa Juliette para 09. Juliette 09, Tan 3153. Nomeia 05, copia, Galeão 360. Copia. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5015 no transponder. Índia, autorizado Galeão, nível 360, rota do plano, pista 10 após decolar de curva direita, saída Leda, saída da El, Leda, Bidev, Upper 857, 1098, controle, 0015, transponda o gol 1605. Ok, após a posição Bidev, intercepta Upper November 857, ok? Chame pronto, pushback acionamento, gol no 605. November 857, vou chamar quando pronto, pushback acionamento, gol no 605. Salvador, bom dia, gol 607, cliente da informação. Autorização Guarulhos. Gol 1607, informação hotel confere, Guarulhos 360, aguarde cópia. Matheus, tem hotel aguardando, gol 1607. Solo Salvador, muito bom dia, papá, papá, bravo, eco, eco, cliente da informação hotel, prestando autorização para Jundiaí. Bravo, eco, eco, Jundiaí 280, informação hotel confere, número 2 para cópia, aguarde. Bravo, Eco, Eco. Só confirmando o pátio e a pista que decola, Bravo, Eco, Eco. está na aero, certo? Decola da 17. Gente. Paulo Salvador, bom dia. 715, informação hotel, autorização Brasília. Voo 9705, Brasília 360, informação hotel confere, número 3 para cópia, aguarde. Aguardo. Paulo Salvador, azul 4069, 21, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi, azul 4069. Sim. Copia. 607, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle 119, decimal 8, aciona 500, 0,6 dúzia no transpondo. Ok, aprovado, nível 360, Guarulhos. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bidev. Via previsto 50, 119.8, controle após, 500.6 transponde, 607. Protegimento correto, chame pronto no 05, gol no 607. Demorar, 607. Papapá, bravo, eco, eco, copia? Afirmativo, bravo, eco, eco. Autorizado Jundiaí, Sierra, Bravo, Juliette Delta, nível 280, pela Upper Whisky 58. Decola da 107 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Sagaz. Sierra, Alfa, Golf, Alfa, Zulu. Controle 119, decimal 8, acena 5573 no transpondo. Autorizado nível 280, da Sierra, Bravo, Juliette Delta, via Upper Whisky 58. Saída da Estael, transição Leda, Força H. Controle 39, decimal 8, decorda aqui para o 7 para a direita. 5573, transponder. Bravo, eco, eco. Bravo, eco, eco, cotejamento correto. Confirme o POB. 5 a bordo, bravo, eco, eco. 5 a bordo, pátio 5, transfere agora a torre 198, decimal 6 dúzia para acionamento, táxi e decolagem. Bom voo. Bravo, eco, eco. Voo 7-5, copia. Chega. Autorizado Brasília, nível 360, pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5012 no transponder. 360, autorizando para Brasília, via Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, Gole Ofito. 198 controle, 5092, vai acionar 1795. Torre Salvador, muito bom dia, papapá, bravo, vai eco, eco, no pátio 5 para acionamento. Papapá, bravo, eco, eco, livre acionar, reportáxi. Chamada para ataque, bravo, eco, eco. 2011, chamará. Logo, porque o Google ainda não está pronto, chamará quando está. Ah, ok. Chame pronto então no 04, gol no 7, no 5. Salvador, azul 4069, pronto para ataque. Gente, confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa. De 4 horas e 14 minutos, só tem na Ribeirão Preto. Meu POB, azul 4069. 126. Gente, táxi autorizado via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste 10, 11. Bom voo, azul 4069. Via Índia Alfa, torre 118, decimal 6, 10, 11, graças. Salvador, tá 3597, câmbio. 517, prossiga. Por gentileza, coordenar ao repetivo Brasília para autorização, paciente notícia. São 3597, ainda não tem o plano no sistema, só confirmando, seria pela UPERUSC 58. Opera do 17, confirma. É o do repetitivo, senhorita. Gente, assim que eu obtiver o plano então no sistema, estarei copiando, ok? Para Brasília, Gole, transição ao fito. Gole ao fito. Agora é o Trip 5594, bom dia. Trip 5594, bom dia, informação hotel, Aracaju 190, copia. Copia. Gente, 4069, alinhado em manter o destino zero. No perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5025, nos responde. Aerovia Golf 677. Autorizado 190, decola da 10, curva cedo na PUCA. Controle 119, 8, e o transponde é 5023. Só confirmando o transponde, 5025. Confirme o gate que se encontra. 5025, está no 13, no, na remota 13. Sim, chame pronto para o pushback acionamento na remota 13, trip 5594. Grato. Solo Gol 642 para acionamento 612. Gol no 642, no 612, autorizado, chame para o táxi. Chamada táxi no 642. Trip 5316, livrou na Fox. Trip 5316, táxi via Alfa, mantenha-se antes da Juliette. Bom. Gente, azul 409, autorizado, decolete, estou no pé. Prossiga. Autorização de reboque do pátio 3 para o Finger 612. Mike X-Way Gol, suficiente, está autorizado o início do reboque no pátio 3, aguardando para o táxi, reporte para o táxi, ok? Correção, reporte para ingresso no pátio principal, Finger 6, eu já tenho um Boeing da Gol iniciando pushback nessa posição, ok? Ok, reportar o ingresso no pátio 1. Azul 469, decolou os 39, controle 19, decimal 8, voo. 98, obrigado, bom dia, 469. Remota 1-2, ok? Ciente, está cruzando agora aquilo, vai aguardar antes da Juliette o trip 5316. Carregador, o Papa Serreco. Torre 18-6. Controle de 1-2, ok? Torre, bom dia, Papa Serra Eco, estabilizada no ILS. Alto 069, voo Leda, da presente. Ok, da presente, direto Leda, 4069. Opa, travou agora. Livre pouso, pista no zero, vento variável, 03 nós. Papá, Serra Eco. Eco. Fox Eco Serra, voe Ilhéus da presente. Ilhéus da presente, Fox Eco Serra. Fala Gol 1642 com 122 a bordo, com autonomia de 3 horas e 10 alternando Salvador, está pronto para o táxi. Gol 1642, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 612, ajuste no 0, 12, bom voo. Gente, Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, 118, 6.0, 112, Gol 1642. Trip 55 no 4 é o solo. 55 no 4 na escuta, prossiga. Só confirmando, o senhor está no gate 1 no 4, confirme? Na remota 1 no 4, confirme? Aguarde. Sim, eu vou chamar 1 no 4 ao 55 no 4. Gente. Trip 5316, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa via Juliette para a remota 1-3. Após a passagem do Gol, Juliette 1-3. Trip 5316. Um 3597 ao solo. Prossiga. Já tenho uma cópia para Brasília 380. Copia? Afirmativo. Autorizado Brasília nível 380 pela Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119 decimal 8, aciona 5031 no transponder. Afirmativa conforme 380, Pesulu 97, Gole, Ofito, curva direita após 19.8, o controle 5031 será o código transporte. Protejamento correto, chame pronto para o inspecionamento, confirme apenas o portão, se encontra. 07, reportará. Quente. Até posição, bravo, é agora. Sway Golf, tá autorizado o início do reboque, a entrada no pátio principal até a posição meia dúzia, ok? Autorizado o ingresso no pátio 1 até o finger 6. Obrigado. O Gol no 642 está no ponto de espera, pronto. 642 ali mantém, você no 0. Ali mantém, no 642 não, no 0. Direita, solo 1-2-1, décimo 9. Direita, 2-1-9, pro Serra Eco. Serra Eco, solo, acho que até confirma o Pato Esterra. Serra Eco fica aqui no pátio principal. Gente, chama a sala agora, não fazendo a sala nossa. Eco Eco, decolou as 4-5, controle 1-9, decimal 8. 7-7-19-8, bom dia, bom trabalho. 1-6-4-2, vento 0 no 0, grau 0-3 nós, 3 até colar, pistão no 0. Livre decolagem, Gol 1-6-4-2, tá no 0. Rota do Salvador, bom dia, Papa Tango Bravo, Eco. Eco, conforme autorizado, vigilância. Eco. Controle, muito bom dia, o Gol no 642, decola na escuta. No 642, conforme autorizado, Puka, vigilância. Gente, prossegue, saída Puka, o Gol no 642. Vai passar 160, azul 4069. Confere, chame Recife agora, 13325, tem um bom voo. 13325, bom dia, 4069. Fox, Eco Serra, Recife, 13325. Eco Serra, Recife, 13325, obrigado, bom dia. Solo Gol 1804, Grace 10 para o puxa acionamento. Autorizado, chame para o táxi Gol 1804. Chama lá para o táxi. Solo Salvador, o Mike X-Ray Golf já se encontra estacionado no Gate 6. Ok, frequência livre, bom dia, Mike X-Ray Golf. Bom dia, bom trabalho.